Go. De rap não tem fã, tem quem leva o fardo junto. É um trabalho em conjunto, em prol do amanhã. Minha terapia sem divã é ver esses meninos bom. Mais do que manjar meu som, viver com a mente sã. Era escolher, transformar esse rap em din. Mas meti minha bermichinha e vem pro lado B. Fornecer quilos do sonho pro qual me levanto. Bem maior que um bom motivo pra largar meu trampo. Entender que artistas não levantam cedo. A insônia da qual sofrem não é de estresse, é medo. A música e um futuro incerto deram peso que eu só aguento com vocês por perto. É que seus filhos me escutam sim. Em paralelo peço aos pais que tão rezem por mim. E pra que nasçam homens Pique Bill, mulheres Lauren Hill, pra iluminar o Brasil. Abre diálogo pela arte que humaniza a cidade. Bem tranquilo ao som de Chrome na ciclovia do Haddad. É que o caminho do bem nem sempre é o caminho bom. Mas quem te disse que eu controlo meu guidão? Você não conhece esses hits? Não reconhece esses beats? Isso é o Bonnie que diz, família. A novidade na city. Som de maloqueiro chique. Satisfação pelo clique, nego. Fique à vontade, critique. Ou então soca o repeat. Tamo aguardando o convite. Oh, que da hora você, livre da depressão, com uma boa impressão disso que chamam de vida. E o mano na beira da ponte, que é dispensa do fronte, na intenção suicida. Ele te ouve assoviando esse som, relembra algo bom e quer saber qual a fita. Nessa hora olha pro mano e responde, mano, esse som é você, achando a vida bonita. E é bom saber que alguém se identificou, e de uns que até viciou. Nesses meu rap é uma chips, mas ainda sei que o legado do MC é seu caráter. Não são tracks nem clips, que na real a nossa arte é junção da esperina, um mundão, uma oração e uma pique. Um mínimo de talento, uma pá de bons exemplos, e assim nasce mais um rap clássico. Você não conhece esses hits? Não reconhece esses beats? E o Bonnie que diz, família, a novidade na city. Som de maluco é chique. Show livre, satisfação pelo clique, nego. Fique à vontade, critique. Ou então só o repeat. Se quiser chamar nós pra tocar, mano. Tamo aguardando o convite. Boa tarde, show livre. Alegria tá aqui. Eu sou o Kivitz, esse é meu irmão Bonnie. Esse é o nosso projeto Aras Vagas. Esses aqui são nossos irmãos, nossa família, essa banda maravilhosa. E o nosso projeto chama Aras Vagas, porque nas horas vagas o que a gente faz é música. Música. Então música pra vocês.